Continuando então. Assim como todas as coisas boas, o seu tempo juntos na montanha teria que chegar ao fim uma hora ou outra. Lucas sabia que era uma questão de tempo até que eles precisassem voltar para a cidade e encarar a Emília. Ele queria garantir que estava preparado para o encontro. Jardel parecia estar colado na cintura de Luca, seguindo cada passo que ele tomava no solo rochoso. Até seguindo até o banheiro. Quando eles se prepararam para partir, Jardel e Luca ficaram lado a lado na beira da montanha, vendo a paisagem na direção aonde a cidade estava situada. Tem algo lhe incomodando, Del? Del? Luca perguntou gentilmente. Jardel desviou a sua atenção para o homem dracônico com uma expressão inquieta. Acontece que eu estou preocupado por você. Preocupado por você. É muito mal escrito. Essa história de alma gêmea não vale só para um de nós. Você iria ficar perdido sem mim, assim como eu iria ficar perdido sem você. O coração de Luca se aqueceu com as palavras do seu amante e ele puxou o Jardel para abraçá-lo. Havia um sentimento desconhecido vibrando no estômago de Luca quando ele segurou o Jardel, mas ele o ignorou. Ele estava simplesmente cheio de alegria por ter finalmente completado seu laço especial com o Jardel. Eu vou ficar bem, nós dois vamos ficar bem, Luca complementou, se afastando de Jardel. Ele se preparou para assumir a forma de dragão, mas por motivos que ele não conseguia reconhecer, ele estava sentindo que iria cometer um erro terrível. Subconscientemente, ele pôs uma mão sobre seu estômago antes de se erguer, ignorando o pensamento. Aquilo não era possível, a possibilidade era mínima. E agora, o que está incomodando você? Jardel perguntou, brincando. Luca olhou para ele com um sorriso falso, sentindo a ansiedade subir por sua garganta. Tudo o que ele esperava era que as coisas saíssem como planejado. Ele se recusou a pensar no que aconteceria caso contrário. Nada, meu amor, ele sussurrou, rapidamente se transformando em sua forma de dragão. Ele abriu a sua mão enorme para que Jardel pudesse subir nela, e então começou a bater as suas asas, subindo brevemente até o céu, antes de descer lentamente de volta em direção à cidade que eles chamavam de lar. A viagem foi silenciosa, tornando ausente o delírio sofrido por Jardel no meio do voo até a montanha. Luca não tinha certeza se ele preferia as coisas desse jeito. Quando eles chegaram onde a casa de Luca tinha estado no passado, eles se chocaram ao ver que todas as partes da casa que tinham sobrevivido à fuga foram queimadas até o chão. Tudo o que tinha sobrado da casa foi uma pilha de cinzas repentina espalhada pelo solo. Gostaram da minha renovação? Eu acho que cai muito bem. Ah, desculpa, falei errado. Gostaram da minha renovação? Eu acho que cai muito bem, disse uma voz feminina maliciosamente. Emília! Luca desviou a sua atenção para ela, apertando seus olhos. Jardel pulou para fora das mãos de Luca, completamente preparado para enfrentar Emília em combate. Luca rezou para que isso não chegasse a acontecer. Ai, eu aqui achando que iria ficar contente em te ver de novo, Jardel, de verdade. Emília disse. Eu não entendo o que deu errado em você, se apaixonar por um demônio. Ela falou com nojo em sua voz. Jardel deu um passo à frente de Luca para protegê-lo, algo que Luca normalmente iria achar impressionante se não tivesse tão agitado. O demônio aqui é você, Emília, Jardel gritou. Emília revirou os seus olhos, caminhando lentamente em círculos de forma predatória ao redor deles. Eles ficaram de olho nela, observando-a, e Luca não se surpreendeu ao perceber que ela estava tentando se aproximar mais dele. É uma pena, um pecado absoluto. Pelo menos a minha alegria é saber de algo que vocês idiotas não sabem. O sorriso de Emília era maligno e Luca seguiu o olhar dela até onde ele ia, olhando para baixo e vendo a superfície plana que era o seu próprio estômago. Até mesmo em sua forma de dragão, ele se sentiu dolorosamente exposto. Ele se afastou, cobrindo seu estômago com seus braços para protegê-lo. Ele não sabia exatamente por que era o seu estômago que ele tinha vontade de defender, apenas que ele sentiu como se fosse um instinto profundamente enraizado em seu corpo, como um tipo de instinto paterno. A revelação atingiu Luca um pouco tarde demais e ele imaginou se haveria alguma forma de escapar sem que ele ou Jardel saíssem feridos. No entanto, ele sabia que a essa altura a Emília não os deixaria fugir sem lutar. A Emília. Do que é que você está falando, Emília? Qual é a porra do sermão que você quer me dar agora? Jardel perguntou, exigindo. Luca tentou agarrar Jardel pelo ombro, tentando aproximá-lo. Não vale a pena, Jardel, ele sussurrou. Dragão, né? Sussurrando o dragão. Não vale a pena, Jardel. Emília riu, desviando seu olhar entre os dois. Jardel deu outro passo em sua direção, e Lucas só conseguia imaginar que os seus próprios instintos estavam se manifestando, mesmo não tendo completa certeza. É engraçado. Quem sabe em outro universo, em outra vida, eu iria estar dando os meus parabéns para vocês, pelo que o seu namorado está esperando. É uma pena que ele vai perder a vida antes de você conhecer os seus filhotes satânicos, Jardel. Pena que você não vai poder ser um pai. Jardel ficou paralisado e Luca tentou se aproximar dele, tentando indicar o quanto ele queria fugir. Porém, Emília decidiu que aquela era o momento. Aquela era o momento, certo? Para correr e atacar. Uma Blitzkrieg! Jogando Jardel para fora do caminho. Luca observou como Jardel caiu direto no chão, provavelmente paralisado pelo choque da revelação. Não! Luca rugiu mostrando suas presas. Não! Emília então pôs Luca em sua mira, um brilho em seu olhar que só poderia ser descrito apenas. Nossa, só poderia apenas como mal absoluto. Luca não tinha dúvida de que ela o mataria se ele continuasse ali de pé, tendo o prazer especial de arrancar a vida de sua ninhada que ainda nem nasceu. Ele deu um passo para trás, analisando as chances que ele tinha de simplesmente sair voando. Porém, ele não poderia abandonar o Jardel. Ele não deixaria os seus filhos crescerem sem o outro pai. Ele tinha que lutar, mas ele não sabia se poderia vencer de alguma forma. Ele estava tão focado em seus pensamentos que ele mal percebeu quando Emília correu em sua direção. Ele não foi rápido o bastante para desviar dela, enquanto ela se chocou contra ele, arremessando para trás. Cadê o meu sino? Ok. O sino será batido no próximo parágrafo toda vez que tiver ele ou ela, né? Que existe um excesso, né? Apesar de estar em sua forma de dragão, ele não poderia arriscar ou usar os seus poderes sem arriscar ferir os seus futuros filhos. A sua temperatura interna seria instável demais para sustentar as suas vidas frágeis, mas ele tinha que lutar contra ela de alguma forma. Ele tentou se convencer de que ainda havia uma chance de que ele poderia vencer essa batalha. Ele era um dragão e ela não passava de uma mera humana. Porém, o jogo parecia estar virando contra ele quando ela puxou o punhal e atirou em sua direção. O punhal aterrissou na pele de seu braço, que estava cobrindo seu estômago protetoramente. Ai, ai. Tá, chega de sininho. Chega não. Ele respirou estremecido, engolindo um grito de dor. Não havia nada que ele pudesse fazer senão atacar a Emília com suas garras para tentar manter tê-la sob distância. Entretanto, a cada lance de suas garras, ela parecia saber mais como prevenir seu próximo movimento. Pouco depois, ela conseguiu se aproximar o bastante para deslizar por baixo dele, usando duas adagas para cortar o interior de suas pernas na medida em que ela se movimentava. Ele foi levado ao chão, silenciosamente agradecendo aos deuses por ela não ter atingido seu estômago, no mínimo. Porém, ela parecia estar adiando o inevitável àquela altura. Ela andou em círculos ao redor dele, lambendo sangue de sua arma com um sorriso diabólico. Pronto, agora sim, chega de sininho. E quando eu acabar de matar você e os seus filhotes. Desculpa. E quando eu acabar de matar você e seus filhotes satânicos, ela disse. Eu vou foder seu namoradinho e botar juízo na cabeça dele, quer ele goste ou não. Entendeu? Boneco. Luca. Luca não pôde dizer nada, simplesmente se enrolou como uma bola para proteger o seu estômago. Ele sabia que era uma tentativa fútil, mas que pelo menos ele poderia morrer protegendo seus filhos. E eu morrer também, né? Que quando a mãe morre grávida, o bebê morre. É assim que acontece, tá? É assim que todo homem deveria ser, não é? Diga alguma coisa, seu merda. Desculpa. Diga alguma coisa, seu merdinha! Ela gritou, enfiando uma adaga em seu ombro. A dor se espalhou pelo seu corpo e lágrimas caíram pelas bochechas de Luca. Só o que ele esperava era que Jardel tivesse fugido e estivesse a salvo. Diga alguma coisa! Ela repetiu, removendo a adaga. Luca olhou para cima, vendo a adaga começar a descer entre os seus olhos. Se preparando para o pior, ele rangeu os seus dentes para a dor que viria em breve. Mas ela nunca veio. Sai de perto do meu homem, sua vaca! Jardel gritou, finalmente recuperando seus sentidos. Ele jogou Emília para longe de Luca com uma força que ele jamais tinha visto antes. Ela acabou voando vários metros de distância. A fúria surgida por todo o seu corpo, e por mais que ele tivesse, mais que ele quisesse parar um pouco para ver como estava Luca, ele sabia que Emília não iria parar até que algum deles estivesse morto. E caso seja ele, então que fosse. Se alguém puder me ajudar, por favor, me ajude. Jardel, pare! Fuja daqui! Fuja daqui! O Luca gritou, sua voz fraca e vibrante. Jardel, pare! O coração de Jardel sofria, os instintos furiosos dentro dele se descontrolando por completo. É melhor. Vai ser difícil. É melhor ouvir a sua putinha, Jardel. Vá embora antes que você faça uma besteira que nós dois vamos nos arrepender. Emília provocou, levantando-se de forma trêmula. Trêmula também. É melhor ouvir a sua putinha, Jardel. Não, não dá pra fazer, a fala é grande. Não importava o quanto ela parecia estar confiante, Jardel pôde ver a sua coragem começar a sumir assim que ele correu na direção dela. Ele não tinha ideia do que poderia fazer para detê-la, e apesar de tudo o que tinha acontecido, havia uma pequena parte dele que não desejava vê-la morta. Eu não vou a lugar nenhum. É você que precisa ir embora. Deixa a gente viver em paz e ninguém vai sair daqui mais ferido do que já está, Jardel disse. Emília hesitou, a sua mão segurando firme a sua adaga. Os olhos dela se apertaram de fúria e ela apontou ferozmente para o local onde Luke estava deitado, tendo assumido novamente a sua forma humana devido à fraqueza que sentia. É tudo culpa dele. Pensa bem, Jardel. Aposto que foi ele que botou fogo na sua casa. Se ele tiver seus filhos, ele vai controlar a sua vida até você morrer. Eu estou te fazendo um favor. Agora me deixe ajudar você e fica parado. Emília tentou se aproximar de Luca. Jardel se interpôs entre eles, ficando cara a cara com Emília. Eu não tô nem aí pro que você acha. Eu não tô nem aí pro que você quiser fazer comigo. E eu não tô nem aí para as historinhas que você andou botando na cabeça por todo esse tempo. Eu não vou deixar você machucar o meu homem, my man, ou os meus filhos. Dominada pela fúria, Emília gritou: Ah! Atacando Jardel com a sua adaga. Ele saltou para fora do caminho com uma velocidade anormal, agarrando Emília pelos cabelos e arremessando ela para longe de Luca. Ela arranhou as mãos dele, suas unhas perfeitamente feitas perfurando sua pele. Ele a soltou com um rugido, correndo bem em sua direção assim que ela caiu no chão. Ele saltou em cima dela, deixando ela restringida no chão e a socando com seus punhos. Ela bloqueou os ataques o melhor que pôde, mas um grito de dor escapou dos seus lábios assim que ele arremessou o seu punho contra o nariz dela. Ele se quebrou no impacto e Emília não pôde conter as lágrimas que deslizaram por suas bochechas. Jardel respirou e tentou recuperar o seu fôlego, olhando para ela por baixo dele. Naquele momento, ela parecia estar tão frágil e indefesa. Era completamente diferente da Emília que ele sempre tinha conhecido. Ela esticou seus braços para tentar tocar nas bochechas dele, encarando seus olhos freneticamente. Por favor, me escuta. Ah, não, agora tá com o nariz quebrado, né? Por favor, me escuta. Foi difícil. Ela declarou, sua voz saindo um pouco entupida por conta do nariz quebrado. Ele rangeu seus dentes, tentando ignorar os golpes de pena que atingiram seu coração. Ela tentou matar a sua alma gêmea. Ela não tinha o direito de dizer nada para ele, mas ela era sua amiga e esteve do lado dele quando ninguém mais estava. Quem sabe ela estaria mais disposta a desistir de todo esse plano de assassinato se ele ao menos desse ouvidos a ela. Quem sabe assim ninguém mais iria sofrer. Jardel, por favor. Ela disse. Eu amo você. Eu sempre amei você. Eu sei que eu não venho demonstrando isso muito bem, mas é assim que as coisas que tinham que ser. Só você e eu. Você é a única pessoa que eu sempre quis. Ela chorou. Jardel sentiu a culpa dominá-lo, mas aquilo não era o suficiente para que ele pudesse soltá-la, não ainda. Eu não amo você, Emília. Eu nunca amei você e nunca vou amar. Eu amo Luca. Eu posso ser o seu amigo, é só você cooperar com a gente. Emília ficou imóvel por baixo dele e Jardel pôde sentir um sorriso se formando no seu rosto ao ver o olhar de sinceridade que havia no rosto dela. Ele começou a sair de cima de Emília, mas assim que ele se mexeu, ela rapidamente o agarrou. Ela o virou de costas e o arremessou contra o chão, prendendo-o com toda a força que tinha. Ele gritou de dor, tentando se libertar dela. Os olhos dela brilharam de maldade e ela sentou em sua virilha, em cima do pau coberto pela cueca de Jardel. Ele engoliu um gemido, seu corpo reagindo contra sua vontade. Ele continuou a resistir, mas Emília simplesmente o estimulou, pulando em cima dele, aparentemente tomada pelo seu próprio poder. Eu não estou entendendo mais nada. Imagina como seria maravilhoso nós dois juntos, Jardel. Você pode me acabar todinha e eu iria receber como uma mulher de verdade, do jeito que tem que ser. Ela sussurrou falando isso, tentando recuperar o fôlego. Jardel gemeu, tentando resistir à traição do seu próprio corpo. Ele não podia permitir que ela fizesse isso, mas cada vez que ele tentava tirá-la de lá, ela apenas o segurava mais forte. Ele deu outra revirada enorme, mas ela puxou uma de suas facas e a segurou contra ele. Fica quieto e aproveita. Ela disse. Ela ronronou de prazer. Miados e suspiros leves continuaram a escapar de sua garganta e parecia que ela tinha chegado a um ponto sem volta. A respiração dela se desfez, suspirando brevemente em intervalos curtos, ofegando. Os pulos de sua cintura se tornaram mais frenéticos e o corpo inteiro dela começou a ser penetrado. Ele sentiu nojo e repulsão. Ela era sua amiga, a Emília era sua amiga, mas agora ela era uma estupradora. As semanas passadas passaram diante dos olhos de Jardel, a sua casa sendo queimada até o chão, o Kiko se perdendo e ele tendo que ir morar com a Emília enquanto ele não tinha ninguém mais para ajudá-lo, a forma como a Emília tinha se tornado a sua salvação, até ela se tornar sua ruína. Ele viu a mulher em cima dele com olhos sombrios, os acontecimentos mais recentes sendo relembrados, a forma como ela tinha atacado Luca, as suas ameaças contra o seu amante e seus filhos, o fato de que ela continuava a se forçar nele contra sua vontade, chegando ao ponto de violá-lo só para se sentir vitoriosa. Sai de cima de mim, ele disse. Isso é abuso sexual, Emília. E você tá gostando? Ela disse, sorrindo e curvando a sua coluna. Dá pra ver que você tá gostando. Eu posso sentir. Jardel tentou desviar o seu olhar dela. Ele não suportava a visão dela e ele não conseguia afastá-la de si mesmo. Em vez disso, ele olhou para Luca, que estava deitado no chão, assim, ainda em sua forma humana. Esse cara não brocha. É tão fácil. Só que Luke estava desperto. Ele estava nu e o seu punho estava lentamente masturbando o seu pau. Meu Deus, Luca! Não pode vir uma desgraça. Aconteceu uma desgraça, o pau sobe. Viciado em desgraça alheia. Jardel não conseguiu suportar. Até mesmo no meio daquela cena violenta, ele ficou emocionado de ternura ao ver a sua alma gêmea ereta. Eu não estava pronto para isso. Eu amo você, Luca, ele disse. Luca sorriu e bateu seu pau mais rápido. Eu também amo você, Jardel. Emília soltou um grito de fúria e apanhou a sua faca. Se eu não posso ficar com você, ninguém pode! Ela rugiu, rugiu. Luca se sentou. De sua visão limitada, Jardel conseguia ver que Luca estava prestes a ejacular. Emília segurou a faca diretamente sobre o coração de Jardel. Tudo pareceu acontecer em câmera lenta. A faca baixou em sua direção. Ela deu um grito de vitória. Naquele mesmo instante, uma carga congelante de sêmen atingiu diretamente a cabeça de Emília. Como? Jardel tentou dizer. A mulher em cima dele ficou imóvel. O gelo tinha congelado e matado ela instantaneamente. Jardel, necrófilo. Jardel se sentou, enojado, fazendo com que o corpo dela se deslizasse para o lado. Assim que a cabeça congelada dela colidiu com o meio-fio, ela se partiu em milhares de pedacinhos. Jardel olhou para o cadáver descabeçado dela em choque. Eu tentei lhe dar uma chance, Jardel gritou. Mesmo sabendo que agora ela não poderia ouvi-lo e nunca mais o ouviria novamente. Trêmulo, ele se afastou dela. O ressentimento subindo à sua garganta. Embora ele quisesse tomar um tempo para lamentar a sua morte, ele sabia que ainda haviam coisas mais importantes para fazer. Ele tinha que cuidar de Luca. Recusando-se a olhar para Emília por mais tempo, ele correu em direção ao seu amante dracônico. Luca lhe presenteou com um sorriso débil, ao mesmo tempo em que o seu pau exausto se tornou flácido. Eu matei ela. Luca disse com um suspiro. Eu sinto muito, mas eu não podia deixar ela matar você, meu amor. Emília, a única amiga de Jardel, estava morta. E agora ele teria que viver levando isso em sua consciência. Mas assim que ele olhou para o seu lindo companheiro e pensou na família que eles seriam juntos, ele não pensou que viver sem Emília seria um problema. Vários dias se passaram rapidamente após a batalha em um flash, e embora os dois homens tenham sobrevivido à situação quase intactos, eles ainda precisavam lidar com as suas feridas emocionais. A polícia investigou a cena. Nem Luca nem Jardel tentaram explicar a verdade por trás do que aconteceu, mas inventaram algo a respeito de um acidente com um extintor de fogo falho. Após analisar as provas estranhas e enigmáticas resultantes do caso, a polícia determinou que a morte de Emília foi causada por um acidente bizarro de autodefesa. O corpo de bombeiros insistiu que Luca fosse ao hospital, mas ele simplesmente lhes garantiu que estava bem, quando na realidade ele não estava. O que mais ele poderia fazer? Até parece que um homem meio dragão poderia chegar no hospital com um útero cheio de ovos. Tudo se complicou. Mas Luke e Jardel se consolaram no fato de que eles tinham um ao outro. Luca tinha dinheiro economizado bastante para pagar por um quarto de hotel, até que eles tivessem uma ideia do que fazer, mesmo não sabendo exatamente o que poderia ser feito. Sem sombra de dúvida, eles seriam investigados quando três jovens dragõezinhos fossem avistados vagando pela cidade. Luca não queria que seus filhos vivessem suas vidas inteiras mantendo uma identidade secreta. Os dois homens se deitaram na cama de tamanho king size em seu quarto de hotel. As costas de Luca se apoiaram contra o peito de Jardel. As mãos de Jardel estavam acariciando o estômago de Luca, massageando a barriga levemente inchada do outro homem. Ele vai vomitar essas crianças? Porque o útero não fica exatamente no estômago, tem uma distância. Tá lá, massageando a barriga levemente inchada do outro homem de forma gentil. Luca não fez nada além de chorar durante dias depois do ataque, mas Jardel não parecia estar tão emocionalmente melhor do que ele. Uma hora, Ou outra, a igreja dela virá atrás da gente, Lucas sussurrou, uma sensação de pavor se instalando no fundo do seu estômago, junto com o bebê dragão. Ele podia sentir a agitação alarmante de seus filhos vibrando dentro dele, e o seu coração sofria ao pensar na ideia de nunca poder se sentir seguro novamente. Eu não estou pronto para ser pai. Como é que é? Jardel perguntou indignado. Luca podia sentir Jardel ficando mais rígido por trás dele. Luca hesitou em responder, as lágrimas inundando seus olhos ao pensar o que tinha irritado seu companheiro. É que tô com medo de dar vida para eles no mundo onde eles nunca vão se sentir protegidos. Não de verdade. Eu não me arrependo do meu relacionamento com você. Eu só queria poder dormir uma boa noite de sono sem me preocupar com a minha vida e o bem da nossa família. Luca explicou, choro gaguejando a sua voz. Jardel o segurou firme, dando um beijo no lado de seu pescoço. Ele continuou a acariciar gentilmente o estômago de Luca e as lágrimas dele logo começaram a sumir. E se a gente mudasse de casa? Jardel perguntou. Luca riu de forma incrédula, virando-se para ver Jardel com uma expressão quase bem-humorada. A gente não ia ficar nem um pouco mais seguro naquele parque dos trailers onde você morava, meu amor. Eu não falei do parque dos trailers, eu falei da sua casa, a sua casa antiga, lá no continente dos dragões. Você disse que um relacionamento entre um humano e um dragão não era raro, mas será que a gente não ia ficar mais seguro por lá? Era raro, quer dizer. Os olhos de Lucas se abriram e o seu coração bateu com um sentimento temporário de esperança. Porém, ele não poderia forçar Jardel a se mudar para o continente dos dragões. Ele seria o único humano por lá e o relacionamento dele certamente seria rejeitado. Mas pensando bem, seria muito seguro, nós iríamos ter uma família lá. E mesmo que o nosso relacionamento fosse taxado de estranho, eu acho que nós seríamos mais bem-vindos pelos meus irmãos dragões lá do que aqui. Luca disse com cuidado. Ele não queria influenciar a ideia de Jardel muito para um lado ou para o outro, mas Jardel parecia estar analisando profundamente as suas palavras, passando as suas mãos pelo estômago de Luca. Eu consigo aguentar ser parte de um casal proibido. Digo, até aqui no bom e velho Brasil, ser gay chega a ser muito perigoso. Não vai dar para a gente viver em paz assim que os nossos filhos nascerem. O único problema que eu acho que vamos ter é que a sua família vai ter vontade de me cortar em pedacinhos. E olha só o que eu deixei acontecer com você. Ele sussurrou. Esse povo sussurra umas coisas muito grandes, mano. O que você deixou acontecer comigo? Pelo amor dos deuses, Jardel, foi você quem salvou a minha vida. Você salvou a vida dos nossos filhos. A minha família vai amar você. Eles já sabiam que eu iria ter uma alma gêmea humana algum dia. E mesmo que eles não tenham ficado muito animados com a ideia, Lucas se interrompeu, sentindo a ânsia de Jardel. Jardel, de todos os humanos que eu poderia ter escolhido, eu nunca teria escolhido um homem melhor do que você. Se você não gostar da ideia de se mudar para o continente dos dragões, eu fico mais do que satisfeito tentando viver aqui, se é isso que eu preciso fazer para continuar do seu lado. Eu nunca quero me separar de você. Luca observou intensamente quando Jardel parecia estar pensando em suas palavras. Jardel partiu seus lábios e tentou falar alguma coisa. Partiu os lábios, tipo, tomou um soco na boca, né? Mas fechou a sua boca e pareceu repensar a sua resposta. A única coisa que eu iria sentir falta indo embora desse lugar é que eu teria que abandonar o Kiko para sempre. Ele parou por um instante com uma expressão de vergonha. Eu sei que pode parecer besteira, levando em conta que o Kiko já deve ter morrido a essa altura, mas eu ainda sinto falta do bichinho. Eu queria que os nossos filhos pudessem conhecer ele. Ele iria gostar muito deles. Lucas sorriu carinhosamente para o seu amante enquanto o homem humano continuava a falar. A pena inundando seu corpo como uma onda. Durante o tempo que ele passou conhecendo Jardel, essa parecia ser a sua principal preocupação, perder o seu melhor amigo. Ele prestou atenção novamente, justo a tempo de ouvir o final da fala de Jardel. E eu juro que às vezes eu ainda consigo ouvir o miau do gatinho por perto. Ele sussurrou com um tom de voz triste. Lucas se inclinou para dar ao seu companheiro um beijo de consolo, parando no meio do caminho quando um som baixo chegou à sua orelha. Miau! O som era de tristeza, e Luca encarou Jardel para ver se o outro homem também tinha ouvido. No entanto, Jardel não parecia ter nenhuma reação especial. Então talvez ele estivesse imaginando ouvir coisas. Miau! O som ficou mais próximo, soando bem menos triste, quase que animado. Jardel se mexeu de repente quando estava segurando a Luca, olhando para a porta do hotel. Ele hesitou por um instante, encarando Luca com uma expressão quase esperançosa. Ouviu isso? Ele perguntou. Luca mordeu seu lábio, sabendo que a chance de ser o gato de seu amado era quase que inexistente. Ele odiava que Jardel estava tão cheio de esperança só para tê-lo despedaçada pouco tempo depois. No entanto, os miados apenas se tornaram mais frequentes e Jardel estava ficando cada vez mais inquieto enquanto segurava. Eu juro, Jardel disse, eu tô ficando doido. Agora mesmo eu consigo ouvir ele. Eu também consigo ouvir, Luca confessou, parando por um instante. O olhar no rosto de Jardel era tão adorável quanto era de quebrar o coração, e ele saiu rapidamente da cama antes que Luca pudesse apertá-lo ainda mais. Calma, Jardel, eu sei que você está sentindo falta do Kiko, amor. Mas a chance de ser o seu gato, de tanto gato que tem na cidade. Jardel suspirou brevemente, parando em frente à porta. Ele respirou fundo e apoiou a sua cabeça contra a madeira da porta. É, eu sei, você tem razão, mas eu consigo imaginar que. Miau! Miau! Miau, caralho! Os miados ficaram cada vez mais insistentes e estavam bem atrás da porta do hotel. Logo depois, mais baixo dos sons de arranhões começou a ecoar pelo quarto. Os olhos de Jardel se abriram até que Luca queria confessar que era um pouco estranho que um gato tivesse tão implicante. Talvez fosse um gato de rua desesperado por comida? Luca observou quando Jardel abriu a porta do quarto de hotel, expirando pelo suspiro de decepção inevitável em sua voz. Porém, ele ficou chocado quando um grito escapou dos lábios de Jardel. Luca se ergueu de pé, preparando para sair da cama correndo, parando bem a tempo de ver Jardel se agarrando para apanhar o gato, que estava dançando entre suas pernas e ronronando. Kiko, Kiko, meu tesouro, é você? Eu não acredito. Jardel chorou, abraçando o gato de perto. O gato continuou a ronronar, esfregando seu rosto contra o do seu dono. Luca esperou Jardel e Kiko de braços abertos na cama, enquanto eles caminhavam em sua direção, Jardel ainda segurando seu gato em seus braços firmemente. E aí, Kiko, quer se mudar dessa merda de cidade? Jardel sussurrou. Kiko parecia estar miando de aprovação. Não sei o que é um miado de aprovação. Meus gatos reprovam tudo que eu faço. Jardel fez com que o seu olhar se encontrasse com o de Luca, sorrindo de emoção. Agora percebendo que a decisão estava tomada, Lucas sentiu que ele finalmente poderia relaxar. Era muito estranho como os destinos eram decididos para as pessoas que viviam naquele planeta chamado Terra. Mas ele não queria que o seu mudasse de forma nenhuma. Fim. E aqui, senhoras e senhores, termina. Provavelmente é um livro injustiçado, né? Afinal, por que que esta obra não ganhou o jabuti até hoje, né? Caralho, maluco. Nossa. Foi engraçado até certa altura, mas. Nossa, não. Não. Tá ligado? Não. Foi saber que de noite eu ainda vou gravar sobre esse livro. Isso é triste, isso é triste. Mas é isso. Espero que vocês estejam felizes. Acaba aqui esse audiobook. Espero que não tenha um outro audiobook tão cedo, tá? Um beijo na alma de todos vocês.